Ele passando por aqui, Roberto perguntou, tem interesse que ele prega? Eu disse, tenho sim, todo interesse, a gente aproveitar e crescer. Hoje à tarde e à noite também a gente vai ter um pastor ganês, vai estar pregando aqui. Ele é líder da Pioneiros Internacional e vai estar pregando hoje tanto tarde como noite. Pastor Bob Dick é muito bem-vindo, a gente recebe com alegria. Quem vai estar traduzindo é um presbítero lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2. O nome dele é Heitor, e ele vai apresentar ainda melhor o pastor Bob Dick. Que Deus nos abençoe. Depois, se você puder, dê um abraço nele, dê um abraço também no presbítero Heitor, e Deus nos conduz aqui até a sua presença, até o seu altar. Deus abençoe, irmãos. God bless you. Amen. Amen. Brother. Amen. Bom dia. It is a terrific joy to be in your presence today. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês hoje. I wish I could speak Portuguese so I could communicate better with all of you. Eu gostaria de falar português para comunicar um pouquinho melhor com vocês. It's a joy to be in your pastor's pulpit to share the word of God. Mas é uma alegria muito grande estar aqui no púlpito do seu pastor para compartilhar a palavra de Deus. I want to thank a few friends here, if I may. Eu gostaria de agradecer alguns amigos aqui, se eu puder. My dear friend Beto. Meu querido amigo Roberto. God bless you. Deus te abençoe. Hector. Heitor. They've been in my church a number of times. Eles já estiveram em minha igreja algumas vezes. And I've met you before. I preached a few years ago here. E eu lembro que eu estive pregando aqui algum tempo atrás. And I enjoy the joy and the enthusiasm of your worship and your smiles. E eu me lembro muito da alegria e do sorriso que eu posso ver na face de cada um de vocês. But I thank my two brothers in Christ that came with me from Michigan. Mas eu agradeço meus dois irmãos em Cristo que vieram comigo lá de Michigan. Tim and Matt, raise your hand. Why don't you see my two brothers, Tim and Matt? God bless you guys. Deus abençoe vocês, Timothy e Matt. Well, I'm going to take off my watch. Bom, vou tirar meu relógio. And back in America, they say, what does it mean when the pastor takes off his watch? Lá na América eles dizem assim, o que o pastor quer dizer quando ele tira o relógio dele? Most people say it doesn't mean anything. Quer dizer, não significa nada. But I know we have time constraints here. Mas nós temos tempo suficiente hoje. So I want to stick to the time so we can have communion. Então nós teremos tempo suficiente para a mensagem e depois para a ceia. The Lord has laid on my heart a very important topic for all of you. O Senhor trouxe ao meu coração um tópico muito importante para todos vocês. Se vocês puderem abrir suas Bíblias, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. There are two verses that I want to focus on in this message this morning and again later. Há dois versículos que eu gostaria de falar sobre eles nesta manhã. And the topic deals with the pastor's relationship to the people. E o tópico diz sobre a relação do pastor com o seu povo. And the relationship of the people to the pastor. E a relação do povo para com o pastor. Now, I've been preaching the gospel for 50 years. Eu já prego o evangelho há mais ou menos 50 anos. I've been in the ministry for 45 years. Eu estou no ministério há 45 anos. I've seen a lot of things in the church of God. Já vi muitas coisas na igreja de Deus. And in his providence, he's allowed me to go all over the world to preach. E na sua providência, ele já me permitiu estar em várias partes do mundo para pregar. I preached in Africa and India. Eu já preguei na África e na Índia. Besides Brazil here. Além do Brasil também. All over the United States and Canada. Em todos os Estados Unidos e no Canadá. In Israel and Russia. No Israel e na Rússia. Nearly 100 times in Great Britain. E mais de 100 vezes na Grã-Bretanha. And I have a great love for the Church of Jesus Christ. Eu tenho um amor muito grande pela Igreja de Jesus Cristo. I have a great love for the gospel of the Lord Jesus. Eu tenho um amor muito grande pelo Evangelho do Senhor Jesus. And there are some things that break my heart. E uma coisa que realmente toca o meu coração. And as an older pastor coming to you, e assim como um pastor mais velho, então vem falar para vocês hoje. I can share from my experiences. Eu posso compartilhar pelas minhas experiências. Some of the disappointments. Que alguns dos desapontamentos que eu tenho. Some of the heartbreaking hurts that I have felt. Alguns dos machucados que tocam realmente o meu coração. I want to share them with you. Eu gostaria de compartilhá-los com vocês hoje. Because I believe this church. Porque eu creio que esta igreja has a great future for Christ. Tem um grande futuro para Cristo. Now in the world today. Mas no mundo hoje. We have many enemies to Christianity. Nós temos muitos inimigos do cristianismo. In Western Europe. Na Europa Oriental. The light of the gospel is going out. A luz do evangelho está sumindo. In the United States, the light of the gospel is fading. Nos Estados Unidos, a luz do evangelho está diminuindo cada vez mais. But it encourages my heart. Mas o que encoraja o meu coração? To see so many vibrant churches in Brazil. É ver tantas igrejas vibrantes no Brasil. And in other parts of the world. Em outras partes do mundo. Do you realize we have a great commission? Vocês sabem que vocês têm uma grande comissão? To exalt the Lord Jesus. De exaltar o nome do Senhor Jesus? To preach the doctrines of grace. De pregar as doutrinas da graça? And to try to win this world for Christ. E tentar deixar esse mundo aberto para Cristo. Oh, but we have many enemies. Mas nós temos muitos inimigos. We have philosophies that we have to contend with. Nós temos muitas filosofias com as quais temos que contender. Communism and socialism. Comunismo, socialismo. Postmodernism. O pós-modernismo. Humanism and secularism. O humanismo e o secularismo. Militant atheism. Milhões de ateístas. Many cults have come among us in our countries. Muitas culturas que vêm para dentro dos nossos países. In Europe today. Na Europa hoje. What do you think is the strongest church? Qual você acha que é a igreja mais forte? It is not the Catholic Church. Não é a igreja católica. It is not the Reformed Church. Não é a igreja reformada. It's not the Evangelical Church. Não é a igreja evangélica. The strongest church in Europe today. A igreja mais forte na Europa hoje. Is the Islamic Church. É a igreja Islã. This poses a great threat to our world. Essa é uma grande ameaça ao nosso mundo. Years ago I read some verses in the Bible. É por isso que eu quero ler alguns versos da Bíblia. In James chapter 4 he talks about war in the church. O Tiago capítulo 4 ele fala sobre a guerra dentro da igreja. He says where do wars and fightings come from among you? Ele diz de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? And I'd scratch my head. E eu coço minha cabeça. What a strange thing to read in the Bible. E penso que coisa mais estranha de se ler na Bíblia. In the house of God. Na casa de Deus. Wars and fighting in the church. Guerra e briga dentro da igreja. In Revelation chapter 12. Apocalipse capítulo 12. We read about the great dragon. Nós lemos sobre o grande dragão. And it says there was war in heaven. E diz que havia guerra nos céus. How can this be? Como é que isso pode acontecer? War in the church. Guerra na igreja. And war in heaven. E guerra no céu. Oh, it should not be. Não deveria ser assim. In our Bibles in Hebrews. Na nossa Bíblia aqui em Hebreus. We have this amazing text. Nós temos um texto maravilhoso. The apostle Paul says in verse 7. O apóstolo Paulo nos diz no versículo 7. I will read it, Hector will repeat. Remember them that have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. In verse 17 it says. E no verso 17 diz. Obey them that have the rule over you. Obedecei aos vossos guias. Submit yourselves to them. Sede submissos para com eles. For they watch for your souls. Pois velam por vossa alma. Now the book of Hebrews was written by, we think, maybe the apostle Paul by tradition. O livro de Hebreus, possivelmente pela tradição, foi escrito pelo apóstolo Paulo. He wrote to believing Jews. Ele escreveu para cristãos que eram hebreus. He wrote to encourage them because Jerusalem was going to soon be destroyed. Ele escreveu para encorajá-los porque Jerusalém certamente seria destruída. He's preparing them for that great event. Ele os está preparando para aquele grande evento. And in the book of Hebrews, he's telling them the superiority of Christ. E no livro de Hebreus, ele está falando a eles sobre a superioridade de Cristo. Christ is superior to the prophets and angels. Cristo é superior aos profetas e aos anjos. Christ is superior to Moses and Joshua. Cristo é superior a Moisés e a Josué. The priesthood of Christ is superior to the Aaronic priesthood. O sumo sacerdote Jesus é maior do que os outros sacerdotes. The new covenant is superior to the old covenant. O pacto da nova aliança é superior ao pacto da antiga aliança. He talks about the superiority of faith. Fala sobre a superioridade da fé. And this is a wonderful, magnificent book. E isso é um livro maravilhoso. But at the end of the book, he comes to chapter 13. Mas no final do livro ele vem então ao capítulo 13. In verse 1 he says, "Let brotherly love continue." No capítulo 13 ele diz: "Irmãos amados, continuemos." And he gives a number of exhortations. E ele dá várias exortações. But one of the most important exhortations. Mas uma das exortações mais importantes is verse 7 and 17. É dos versos 7 e 17. Eu fui convidado a falar numa conferência lá no país de Gales, na Grã-Bretanha. Muitas igrejas lá estavam passando por grandes dificuldades. Tragically, there was war in the church. Tragicamente, havia guerra naquelas igrejas. And these churches said, "Pastor Dickey, will you share with us?" E aquelas igrejas perguntaram: "Pastor Dickey, você poderia compartilhar a palavra conosco?" Some of the things you've experienced over the years. Algumas coisas eles me passaram que eles experimentaram durante aqueles anos. And these notes were shared there last year. E essas notas aqui foram compartilhadas também naquelas igrejas no ano passado. A group of pastors from England heard the messages. Um grupo de pastores da Inglaterra ouviu as mensagens. And they said, "Would you come over again in 2018?" E eles disseram: "Você poderia voltar em 2018?" In Birmingham, England. Em Birmingham, na Inglaterra. And share these same messages with us. E compartilhar essas mesmas mensagens conosco. I want you to know today. Eu quero que vocês saibam hoje. The Lord has laid this on my heart. Que o Senhor colocou no meu coração. I know enough about human nature. Eu não sei nada sobre a natureza humana. And I have a great love for the Church of Jesus Christ. Mas eu tenho um grande amor pela Igreja de Jesus Cristo. I met your pastors today. Eu conheci o seu pastor hoje. I've heard you worship. Eu ouvi vocês adorando. I think great things are in store for this church. Eu acho que grandes coisas estão guardadas para essa igreja. But I want to encourage you along Hebrews 13. Mas eu gostaria de encorajá-los através de Hebreus 13. I want to encourage the pastors to be holy and godly men. Eu gostaria de encorajar os pastores que sejam homens santos e fiéis a Deus. And I want to encourage you to love your pastors and support them. Eu gostaria de encorajá-los a amarem os seus pastores e a dar suporte a eles. Before I come to my outline, let me tell you about the Church of Jesus. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Igreja de Jesus. You and I are part of the bride of Christ. Nós, você e eu, somos parte da noiva de Cristo. Paulo diz em Efésios: "There is glory in the church." Há glória na igreja. "And it's the glory of the risen Christ." E é a glória do Cristo ressurreto. "And how important is this church?" E quão importante é esta igreja? "How important is the body of Christ?" Quão importante é o corpo de Cristo? "This local church." Esta igreja local. "To you is given." Para você ela foi dada. "God's great plan of redemption for the nations." O grande plano de redenção de Deus para as nações. "It is given to you." Foi dado a você. "To protect the gospel of Jesus Christ." Para proteger o evangelho de Jesus Cristo. "It is given to you." Foi dado a você. "To be a picture of heaven on earth." Para que você seja uma imagem do céu na terra. "The joy of the Lord." A alegria do Senhor. "The beauty of God." A beleza de Deus. "The oneness of your faith." As maravilhas da sua fé. "The agape love in your midst." Todas aquelas bênçãos que estão no meio de vocês. "Should be a witness to all the nation of Brazil." Devem ser testemunhadas para todos aqui no Brasil. "To this church." Para esta igreja aqui. "And every church." E cada igreja. "Is given the responsibility." É dada a responsabilidade. "To protect the worship of God." De proteger a adoração a Deus. "To this church." Para esta igreja aqui. "Is given the keys of the kingdom." É dada as chaves do reino. "You admit into the church and you exclude from the church." Vocês recebem pessoas e também excluem pessoas das igrejas. This church, esta igreja, has great responsibilities. Tem grandes responsabilidades. As every church does. Como cada igreja também tem. Years ago, a man came to my church when I was in Pennsylvania. Há uns anos atrás, um homem veio para a minha igreja quando eu estava na Pensilvânia. He was a black pastor from Louisville, Kentucky. Ele era um pastor negro de Louisville, no Kentucky. Very powerful preacher. Era um pregador muito poderoso. He was a personal friend of the boxer Muhammad Ali. Ele era um amigo pessoal daquele lutador de boxe, Muhammad Ali. And by the way, he witnessed to Ali many times. Inclusive, ele foi ver o Muhammad Ali pessoalmente muitas vezes. And he stood in the pulpit of my church. E ele estava ali no púlpito da minha igreja. And he said to our people. E ele disse para o nosso povo. He said, "Pastor Dickey, Pastor Dickey, your ancestors came to America on the Mayflower." Os seus ancestrais vieram para a América num barco muito leve. And my ancestors came to America in slave ships. Mas os meus ancestrais vieram para a América num barco de escravos. But he said, we're in the same boat now. Mas agora nós estamos no mesmo barco. He means we have a common heritage. Nós temos a mesma herança. We have a common destiny as white and black. Nós temos o mesmo destino, negros e brancos. And all Christians share together in our country. E todos os cristãos compartilham a mesma fé no nosso país. Baptists, Presbyterians, batistas, presbiterianos, black or white, brancos ou negros, young or old, novos ou velhos, rich or poor, ricos ou pobres, we all stand or fall together. Todos nós estamos de pé e caímos juntos. We must not be divided. Não podemos estar divididos. Pastors and people are in the same boat together. Pastores e pessoas estão no mesmo barco juntos. We serve the same master. Nós servimos o mesmo mestre. We proclaim the same message. Nós proclamamos a mesma mensagem. We exalt the same precious Jesus. Nós exaltamos o mesmo precioso Jesus. We preach the gospel of justification by faith. Nós pregamos a doutrina da justificação pela fé. We build the same church. Nós construímos a mesma igreja. Our hearts beat with passion for the glory of God. Nossos corações batem com paixão pela glória de Deus. Your pastors, seus pastores, and your elders, e seus presbíteros, are a gift to the church. São um presente para a igreja. God chose them as a gift for you. Deus os mostra como um presente para vocês. And God chose all of you by election. E Deus trouxe vocês aqui pela eleição. And he brings us together in this great assembly. E ele nos coloca juntos nesta grande assembleia. We are to love and serve one another together. Nós servimos e amamos uns aos outros juntos. But if there's a breakdown between the people and the pastor, mas se há uma quebra entre o povo e os pastores, the consequences can be devastating. As consequências podem ser devastadoras. God's spirit will be grieved. O Espírito de Deus anseia por nós. God's people become discouraged and divided. O povo de Deus então começa a ficar desencorajado e há divisões no meio do povo. Pastors become distracted. Os pastores começam a ficar distraídos. God's church will be defeated. A igreja de Deus então será derrotada. As our text in Hebrews says, nosso texto aqui em Hebreus diz, there needs to be a great love from the people to the pastor. Deve haver um grande amor do povo para com o pastor. To the pastor to the people. E do pastor para com o povo. I want to just give a brief testimony before I come to my text. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho antes de ir para o texto. I have had the privilege of sharing these thoughts all over the world. Eu tenho o privilégio de trazer esses pensamentos sobre todo o mundo. And I don't stand here as a preacher who's never suffered. E eu não vou ficar aqui em frente de vocês como se eu fosse um pregador que jamais sofreu. Eu não estou aqui como um teólogo que não sabe todos os sofrimentos do próprio coração. Many a time in my church, muitas vezes na minha igreja, when the Lord's Day was over, quando terminava o domingo, eu fechava as portas da igreja e desligava as luzes. Então eu voltava e sentava aqui onde esses irmãos estão sentados. I'd look over the sanctuary, olhava para o santuário. And I cannot tell you, e eu mal posso dizer a vocês, how many times with a broken heart, quantas vezes com o coração partido, that I put my face in my hands, eu colocava as minhas mãos sobre o meu rosto, and I wept over the things that were going on in the church. E eu chorava pelas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. And I would confess my sins. Eu confessava meus pecados. And I'd ask God, why are these problems here? Eu perguntava a Deus, por que que esses problemas acontecem aqui? And I would beg Almighty God. E eu implorava ao poderoso Deus. Oh Lord, come down in this church. Senhor, venha, desça a essa igreja. Bring us unity and oneness. Que o Senhor traga fidelidade a esse povo. Fill this building with your glory and majesty. Enche esse templo com a sua glória e majestade. Oh God, if I'm a problem here, Deus, se eu sou o problema aqui, purify my life. Purifica a minha vida. I read that verse in the Bible. Eu li então esse verso da Bíblia. I was wounded in the house of my friends. Eu estava ferido nas casas dos meus amigos. When I was called to the ministry, e quando eu fui chamado então para o ministério, no one ever prepared me for what I was about to face. Ninguém jamais me preparou para aquilo que eu iria enfrentar. I pray these brothers never have to go what I went through. Eu oro para que esses pastores aqui jamais passem pelo que eu passei. I don't envy this for any pastor anywhere. Eu não desejo isso para nenhum pastor em lugar algum. But my heart was ripped apart. Mas meu coração estava simplesmente partido ao meio. My heart was broken in pieces. Meu coração estava partido em pedaços. My family criticized and attacked. Minha família estava sendo criticada e atacada. And it did not come from the unbelievers. E nem vinha daqueles que não eram cristãos. My hurts and my pains did not come from those who hated Christ. Todos aqueles machucados que eu tinha não estava vindo de pessoas que simplesmente odiavam a Cristo. It was not the atheist. Não eram os ateus. Or the false religion. Ou as falsas religiões. Where I felt attacks. Eu sentia aqueles ataques. My hurts. E aquilo me machucava. My heart aches. E realmente tocava por dentro do meu coração. Came from those. Todas as coisas parece que amassavam os meus ossos. Who were the household of faith. Aquela casa que tinha, que estava cheia de fé me machucava. I could not understand it. Mas eu não podia entender aquilo. I'm going to share a few things that happened to me. Eu queria compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo. You may have a hard time believing how people could do these things. Talvez você até possa pensar como é que pessoas crentes podem fazer isso. Well, I had common things that many pastors face. É claro que eu passei por coisas comuns que muitos pastores passam. I had those who were very close to me turn on me. Eu tinha amigos que eram muito meus amigos que simplesmente viraram as costas para mim. I felt the betrayal of leaders that I thought were close. Eu senti a traição de líderes que eu pensava que eram meus amigos próximos. But it got to be very ugly. Mas Deus realmente foi muito bom comigo. My home was vandalized. Minha casa foi vandalizada. I had property destroyed. Eu tive a minha propriedade destruída. Do you have pumpkins in your country? Vocês têm aqueles cestos de palha aqui no seu país? Someone threw a big pumpkin through the window of my house. Alguém jogava aqueles cestos de planta nas janelas da minha casa. It so frightened my wife. Estava ameaçando a minha esposa. The next day she miscarried our child. No outro dia, ela perdeu um bebê que ela estava esperando. I had people say the most unkind things. Eu tive pessoas que disseram as terríveis coisas para mim naqueles momentos. They did the most unbelievable things. Elas fizeram coisas inacreditáveis. For a number of years, I could not go on a trip and leave my wife home alone. Por muitos anos, eu jamais poderia ir uma viagem e deixar minha esposa sozinha em casa. If I announced to the church that I was going on a trip. Se eu falasse para a igreja que eu estava saindo para uma viagem. All hours of the night. Qualquer hora da noite. My wife would receive phone calls to harass her. Minha esposa receberia ligações que iriam ameaçá-la. My children were criticized without mercy and pity. Minhas crianças eram criticadas sem qualquer misericórdia ou pena. And one dear godly lady once said to my teenage son. E um dia então, Deus mandou uma pessoa que falou com meu filho, um adolescente. Have you ever considered going into the ministry like your father? E as pessoas perguntou: você já considerou ir para o ministério, assim como seu pai é pastor? And his answer broke my heart. E a sua resposta quebrou meu coração. He said, "Are you kidding me?" Ele falou: você deve estar brincando, né? I would never. Eu jamais. Go into the ministry. Iria para o ministério. When I see how my dad has been treated. Quando eu vejo como meu pai é tratado aqui. I've been threatened physically. Eu fui ameaçado fisicamente. I've been threatened with lawsuits. Eu fui ameaçado com palavras. I've had people say unbelievable things. Muitas pessoas disseram coisas inacreditáveis para mim. One man who was always attacking me. Um homem que sempre me atacava. He came to me, he said to me. Ele veio e me disse o seguinte. He said, "We never knew how good we had it." Nós jamais sabemos como o senhor era tão bom assim. Till our former pastor left. Até que o nosso antigo pastor foi embora. And you came. E aí você chegou aqui. And I said to him, e eu disse a ele, "Do you believe in the sovereignty of God?" Você crê na soberania de Deus? He said, "Yes, I do." Sim, eu creio. "Do you not believe that God in sovereignty brought me here?" Você não crê que Deus na sua soberania me trouxe aqui para essa igreja? He said, "No, I don't." Ele disse, "Ah, sim." I've gone through times that I can't even begin to tell you here. Eu passei por tempos que eu poderia simplesmente começar a contar várias histórias para vocês aqui. I can't begin to explain the deep hurts and the moments I felt. Eu poderia explicar cada detalhe dos momentos que eu passei e tudo aquilo que eu senti. But by God's grace, mas pela graça de Deus, I weathered storm after storm, tempestades após tempestades, battle after battle, batalhas após batalhas. And I learned to trust God. Eu aprendi a confiar em Deus. And I learned to understand that when I was going through the heat of the battle. Eu aprendi a confiar então quando eu estava aqui naquele calor da batalha. I was not alone. Eu não estava sozinho. I had the Lord Jesus near my side. Eu tinha o Senhor Jesus ao meu lado. I learned patience. Eu aprendi paciência. Dying to self. Eu aprendi morrer a mim mesmo. Forbearance and forgiveness. Eu aprendi o perdão e a perseverança. I learned to turn the other cheek. Eu aprendi a me voltar para outras ovelhas. And I learned what it meant to suffer for Christ. E eu entendi então que era sofrer por Cristo. But no one prepared me for this in seminary. Mas ninguém me preparou para isso durante o seminário. Yet our text says here, e no nosso texto aqui então, that there are responsibilities that the people in the church have for their pastor. Há grandes responsabilidades que o povo tem para com seus pastores. There are four responsibilities all of you have for the shepherds here. Há quatro responsabilidades que todos vocês aqui têm para com seus pastores. There are four verbs given here. Há quatro verbos que são ditos aqui. Remember them. Lembre-se deles. Follow them. Siga-os. Obey them. Os obedeça. Submit to them. E submeta-se a eles. What does it mean to remember your shepherds? O que quer dizer então se lembrar dos seus pastores? Keep them in your thoughts. Então tenha eles sempre em seus pensamentos. Think on them with kindness and thoughtfulness. Pense sobre eles de uma maneira cristã, de uma maneira calma e tranquila. Remember them with consideration. Lembre-os e tenha-os em grande consideração. Remember your shepherds. Lembrem-se de seus pastores. Don't forget their labors of love among you. Não se esqueçam do imenso amor que eles têm para com vocês. I'll tell you what hurt me so much. Eu vou te falar o que realmente me machuca. Over the years, there were people that I loved so dearly in the church. Durante muitos anos havia pessoas que eu amava tanto na minha igreja. I was with them when their marriages were struggling. Que eu estava com eles quando seus casamentos estavam passando por dificuldades. I counseled them when their children were rebellious. Eu os aconselhei quando seus filhos eram rebeldes. I was with them when they buried their loved ones. Eu estava presente quando eles enterraram seus familiares. I laughed with them. Eu saía com eles. I grieved with them. Eu chorava com eles. I rejoiced with them. Eu tinha muita alegria com eles. I sorrowed with them. Eu tinha tristeza com eles. Spent my life pouring my heart out for them. Passava a minha vida dando o meu coração por eles. Preaching the unsearchable riches of grace to them. Pregando as insondáveis graças e misericórdias da palavra. Praying before the throne of grace for them. Orando da graça, pela graça de Deus sobre a vida deles. But one little slight. Mas de repente, one little tiny offense, somente por uma pequena ofensa, some little insignificant thing, uma coisa muito insignificante, could be blown up into a great problem, simplesmente podia explodir num grande problema. And years of ministry, e anos de ministério, and years of sacrifice, e anos de sacrifício, and the deepest of love, e o amor mais profundo, would just sweep aside, simplesmente seriam varridos. And my dear brothers and sisters, meus queridos irmãos e irmãs, it should not be this way. Não deveria acontecer assim. To remember your pastors, lembrar de seus pastores, means to love them, significa amá-los. And biblical love means you're kind and patient, e amor bíblico significa ser gentil, paciente. Means you're not easily provoked, significa não ser provocado facilmente. And if anyone takes up an offense against the pastors, e se alguém traz alguma ofensa diante do pastor, I remind you, eu gostaria de lembrar a vocês, this is not biblical, que isso não é bíblico. It's not spiritual, isso não é espiritual. And it's not Christ-like. Isso não é agir como Cristo. I want to remind you what the Apostle Paul said. Eu gostaria de lembrá-los o que o apóstolo Paulo disse. In the book of Ephesians, chapter 4. No livro de Hebreus, capítulo 4. And in verse 30, he says this. E no verso 30 ele diz: Be kind one to another. Sejam gentis uns para com os outros. Be tender-hearted one to another. Sejam complacentes uns para Forgive com os outros. One another. Perdoem uns aos outros. Even as God in Christ's sake has forgiven you. Assim como Deus em Cristo vos perdoou. He's arguing from the greater to the lesser. Ele fala disso do maior até o menor. If God Almighty, se o Deus Todo-Poderoso, has forgiven us of all our sins, já nos perdoou de todos os pecados. Oh, can we not forgive pastors when they fail? Será que nós não podemos perdoar os pastores quando eles falham? But you say, my pastor fails often, maybe. Mas ele diz, meu pastor sempre está falhando. He knows that. Ele sabe disso. You say, our pastors aren't perfect. Você diz, meus pastores são imperfeitos. They know that. Eles sabem disso. Sometimes they upset us. Algumas vezes eles nos fazem. Pastors are human. Eles nos trazem tristeza, mas eles são humanos. We know that. Nós sabemos disso. But are these things worth? Mas há uma coisa que realmente vale a pena. Taking up an offense. Você deve passar por cima das ofensas. And upsetting the church. Pela graça da igreja. Grieving the spirit. Você deve orar por eles no seu espírito. Causing division. Essas coisas podem causar divisões. One of the things that hurt me most, umas coisas que realmente me machucam, is that when I look back over all the time that was wasted, é que quando eu penso em todo esse tempo que foi perdido, It grieves me that so much time was distracted. Eu conheço que muito desse tempo poderia ser usado de uma forma melhor. Our text also says, follow your pastor's example. O nosso texto também diz, siga os seus pastores no exemplo deles. Whose faith follow, it says. Que a fé deles seja exemplo para vocês. As pastors, we long to be Christ-like. Como pastores, nós gostaríamos de ser parecidos com Cristo. We want to be holy men. Nós gostaríamos de ser homens santos. Spirit-filled men. Homens espirituais. And we want to live a life that you can follow. E gostaríamos de ter uma vida que vocês pudessem olhar e seguir também. And then it says you obey those pastors. Então diz, obedeçam aos seus pastores. Obey their teachings. Obedeça aos seus ensinamentos. Their instructions. As suas instruções. Obey their counsel. Obedeça aos seus conselhos. Ah, this is hard. Isso é difícil. You say, what if I disagree with my pastor? Talvez você diga, mas se eu não concordar com o meu pastor? What if I don't always agree with the elders? E se eu não concordar com os presbíteros? Now, in the big things, nas grandes coisas, great moral problems, os problemas grandes morais, we have Matthew 18. Nós temos Mateus 18. We all know that. Nós todos sabemos disso. But there are going to be times, mas talvez tenha tempos, little silly things come up. Coisas simplesmente bobas, pequenas. You have a right to go to your pastors. Você tem o direito de chegar ao seu pastor. Talk to him about that. E falar com ele sobre isso. We have a rule in our church. Nós temos uma regra na nossa igreja. We have leadership in our church, pastors and elders. Nós temos liderança na nossa igreja, pastores e presbíteros. If there's some little thing that comes up, se tem alguma coisa pequena que está some surgindo, disagreement, alguma we tell our people, alguma discordância com eles, take it up to the pastor. Nós falamos ao nosso povo, leve essas discordâncias para o pastor. Never, never, never. Nunca. Take it out to the church. Nunca levem para toda a igreja. Someone comes to you ever. Alguém pode até chegar até você. And they've got some criticism of the elders or pastors or leaders. E eles trazem alguma crítica sobre os pastores, os presbíteros. Pare essa crítica. Não, não faça isso. Have you talked to the pastors or the elders or the leaders? Você já falou com o pastor antes sobre isso? Don't listen to it. Take it up. Por favor, leve para o pastor, ouça o primeiro. Go to them. Vá até eles. Then the Bible says we're to submit to our leaders. Então a Bíblia diz que você deve ser submisso aos seus líderes. And this is where it's really hard. E isso realmente é difícil. We have a generation raised today. Nós temos uma geração hoje em dia. Where obeying and submitting is a very difficult thing to do. Que obedecer e se submeter é uma coisa muito difícil. This is not Bob Dickey telling you this. Não é o Bob Dick que está te falando isso. Hebrews chapter 13 verse 7 and 17. Hebreus 13, 7 e 17. It is the word of God. É a palavra de Deus. Some people would never dream of breaking the Ten Commandments. Algumas pessoas não podem sequer sonhar em quebrar os 10 mandamentos. They would never lie, steal, cheat, covet or commit adultery. Eles jamais vão roubar, mentir, cobiçar, cometer adultério. But some of those same people break these commandments all the time. Mas algumas pessoas quebram esses mandamentos durante todo o tempo. Can I say something to this dear congregation? Eu posso dizer alguma coisa para essa querida congregação? If you are ever tempted, se você alguma vez já foi tentado, pick the phone up and call one of your pastors. Pegue o telefone e ligue para um de seus pastores. And you say to yourself, I'm going to give him a piece of my mind. E eu vou falar para vocês assim, eu vou dar um pedacinho aqui da minha mente. Oh, I beg you not to do that. Eu peço a vocês, não façam isso. If you're tempted to go out the door and say something unkind to him, se você está pensando em sair com a sua mente e falar alguma coisa terrível para alguém, don't do it. Não faça isso. If you're tempted to sit in the church, se você está tentado, sentado na igreja, fold your arms and look at the wall and be scowling, com os braços cruzados, olhando para a parede, pensando em coisas más, don't do that. Não faça nada. It grieves the Holy Spirit. Isso machuca o Espírito Santo. These are the responsibilities the people have to the pastor. Essas são as responsabilidades que as pessoas têm para com seus pastores. You remember them. Lembrem-se deles. Follow them. Siga-os. Obey them. Obedeça-os. Submit to them. Sejam submissos. To bring unity in the church. Que essa integridade da igreja. That God might dwell among his people in peace. Que Deus traz no meio do povo através da sua paz. That your pastors can focus on their calling. Que os pastores possam estar focados no seu chamado. And serve the Lord joyfully. E servir ao Senhor com alegria. Eu gostaria de contar uma história para eu terminar. Há muitos anos atrás tivemos um grupo de evangelismo em nossa igreja. We had a good Friday service. Nós tínhamos um bom culto às sextas-feiras. Our church is Reformed Baptist. Nossa igreja é uma batista reformada. Two other churches in our area are Presbyterian. Muitas igrejas ao nosso redor são presbiterianas. And we all came together for a combined Good Friday service. E todos nós nos juntamos então para combinarmos no mesmo culto de sexta-feira. And I have a good friend in England. E eu tenho um grande amigo na Inglaterra. His name is John Blanchard, the evangelist. O nome dele é John Blanchard, o evangelista. He was at our church for the Good Friday service. Ele estava na nossa igreja ali para aquele culto de sexta-feira. Of all things, that night I became sick. Mas naquela noite eu estava doente. I was home, I was in bed. Eu estava na cama, eu estava doente em casa. But my wife was at the church. Mas minha esposa estava na igreja. We had all these people gathered there on Good Friday. Nós estávamos ali cheio de pessoas naquele culto muito bom. John Blanchard was preaching. E John Blanchard estava pregando. And our ladies were in the kitchen getting ready for a dinner, a fellowship. E as senhoras estavam na igreja ali preparando a janta para aquela noite. And a nasty argument and fight broke out among them. Mas simplesmente começou uma briga ali, uma inveja e ciúmes durante aquela cerimônia com as senhoras. It was war in the church. Havia guerra na igreja. On Good Friday. Na sexta-feira. The gospel's being preached. O evangelho estava sendo pregado. And one of the ladies went and got my wife. E uma das senhoras foi chamar minha esposa então. So where's the pastor? We got a big problem here. E ela disse: "Cadê o pastor? Tá tendo um grande problema na cozinha ali." My wife Mary called home. Minha esposa Mary então ligou lá em casa. I was asleep. Eu estava dormindo. So my wife, então minha esposa, she went into the kitchen herself. Foi até a cozinha ela mesma. She told me, she said, "Bob, I was trembling." Ela me disse: "Bob, naquele momento eu estava tremendo." She doesn't like confrontation. Ela não gosta de confrontação. But what she said was brilliant. Mas o que ela disse foi brilhante. She said, "Dear Berean ladies." Ela disse: "Queridas senhoras da igreja bereana." What are you thinking? Que vocês estão pensando? We have a man of God preaching in the next room. Nós temos um homem de Deus pregando o evangelho aqui ao lado. This is Good Friday and Easter weekend. É uma semana maravilhosa, uma sexta-feira de culto. What are you thinking? Que vocês estão pensando? This doesn't please the Lord. Isso não agrada o Senhor. This grieves the Holy Spirit. Isso entristece o Espírito Santo. She said, "This does not happen in our church." Ela disse: "Isso não acontece aqui na nossa igreja." It may happen in other churches. Talvez possa acontecer em outras igrejas. It may happen in other places. Talvez aconteça em outros locais. But this kind of carnal, mas esse tipo de acontecimento carnal, fleshly behavior does not happen here. Esse comportamento carnal não acontece aqui. And she said, "Not if." E ela disse: "Nem se." If you know the Lord, se vocês conhecem o Senhor, if you're spirit filled, se vocês estão cheios do Espírito Santo, if you know how to die to self, se vocês não querem morrer para vocês mesmos, if you're a peacemaker, se vocês são aquelas fazedoras de paz, if you're willing to go the extra mile, se vocês gostariam de caminhar a milha a mais, this behavior doesn't happen here, esse comportamento não acontece aqui, if you really walk with God, se vocês realmente andam com Deus." Then she said to them, então ela disse a elas: "Shame on us for behaving this way." Que vergonha para nós agir dessa maneira. Now, there was quite a group there in the kitchen. Havia realmente um grande grupo de senhoras na cozinha. I was told several walked away pretty angry. Me disseram que muitas saíram nervosas daquele local. But all the others, mas todas as outras, they thought for a moment. Elas pensaram por um momento. They said, "Mary, you're right." Elas disseram: "Mary, você está certa." And they apologized and asked for forgiveness. E elas pediram desculpa e perdão a ela. And I talked to all those ladies. E eu falei depois com aquelas senhoras. And they all apologized to me for bad behavior at the church. E todas elas pediram desculpas a mim pelo mau comportamento que tiveram dentro da igreja. My brothers and sisters here in Recife. Meus queridos irmãos e irmãs aqui em Recife. We have a great cause together. Nós temos uma grande causa. A great Lord and a great gospel. Um grande Senhor e um grande evangelho. Let us guard it with jealousy. Deixemos de lado o ciúme. Let nothing ruin the fellowship of this church. Que nada possa ruir com a irmandade que tem nessa igreja aqui. I share this everywhere I go. Eu compartilho isso em qualquer lugar que eu esteja. And you would not believe the things I've seen in other churches. E você não imaginaria as coisas que eu tenho visto nas igrejas que eu passo. God has great things in store for you. Deus tem grandes coisas guardadas para vocês. But we have to obey him. Mas nós temos que obedecê-lo. Well, can I make it practical here? Agora eu quero fazer uma questão prática aqui. You have elders and you have pastors, shepherds here. Vocês têm pastores e presbíteros aqui nessa igreja. Do they know that you remember them? Vocês pensam que eles acham que vocês se lembram deles durante a semana? Do they know you love them? Vocês acham que eles sabem que vocês o amam? Have you ever encouraged them? Vocês encorajam os seus pastores? Have you thanked them? Você agradece os seus pastores pelo ministério deles? Have you ever gone to them when you've done wrong and said, "Pastor, Elder, please forgive me. Você já chegou ao seu pastor quando você fez alguma coisa errada para com eles e pediu perdão? I ask this question. Eu perguntaria para você. If everybody in the church, se todos aqui na igreja, treated the shepherds here, tratasse os pastores aqui, and the elders here, e os presbíteros, like you treat them, como você os trata, how would it be? Como é que isso seria? I was sitting on the platform here, eu estava sentado aqui no púlpito, and all the children were going out. E todas as crianças estavam indo para o culto delas. And I was sitting back here next to the brother. And the pastor was standing here, and the little boys and girls came up. And they hugged him, and they loved him, and I thought, the little children are preaching to us today. That's how we love our shepherds and those in authority over us. Like little children, we love them. We show our love to them. I'm sorry. Acho que eu lembro de tudo. Eu estava sentado aqui ao lado do pastor Sávio, enquanto as crianças estavam indo para o culto. E simplesmente um garotinho subiu então aqui na plataforma, veio, o pastor Sávio levantou, abraçou. Aquele menininho abraçou o pastor Sávio e disse, Deus te abençoe. E o pastor Bob pensou assim, esse menino já pregou hoje de manhã. Ele já fez aquilo que tinha que ser feito. My time is up. E simplesmente meu tempo acabou. So, put my watch back on, vou colocar meu relógio de volta. And I want to tell you something. E gostaria de dizer alguma coisa para vocês. God's on the throne. Deus está no trono. And I believe great, great things are in store for this church. E eu creio que grandes coisas estão guardadas para essa igreja. And for your country. E para o seu país. May you all be a part with your pastors. Que vocês, junto com seus pastores, sejam parte de um grande grupo. To fill Brazil. Para encher o Brasil. With the glory of God. Com a glória de Deus. Fill Brazil with the knowledge of the Lord Jesus. Encher o Brasil com o conhecimento do Senhor Jesus. And stand back. Que vocês vêm para trás. Watch what great things God will do. E apenas vejam o que Deus vai fazer. Let me pray for you. Gostaria de orar por vocês. Father, take your word today. Pai, tome a tua palavra hoje. May we be humble and tender. Que possamos ser humildes e misericordiosos. To obey the scripture. Para obedecer às escrituras. That we have responsibilities. Nós temos responsabilidades. To those in leadership over us. Aquelas da nossa liderança sobre nós. Now, Father, in the message to follow. Pai, nós temos grandes coisas a seguir. Help me to encourage these shepherds. Me ajuda a encorajar esses pastores. To fulfill their duties to the people. Para cumprir as suas responsabilidades para com o seu povo. And Lord, smile on this church. E Deus, que o Senhor dê a tua graça sobre essa igreja. May the Spirit of Christ be here. Que o Espírito de Deus esteja aqui. In his name, amen. No nome dele, amém.